Lucas de Austin que falou. Naquele pique só barato. Respeita o GGLT, o DJ Iago Gomes da tropa do Martins aí, por favor, caralho. Tenta pra ver, nós que é o... Oh, piranhão, piranhão, piranhão, piranhão. Um dia a dia eu tô na luta, batalhando pra somar. Fofoqueiro que é assunto, futrica pra comentar. Tu pode falar de mim, mas não pode me julgar. Não sabe da minha história, então não vem me criticar. Todo mundo me conhece, já sabe da caminhada. Puxa aí meu fundamento e vê se acha mancada. Seguindo na disciplina e sempre vai ser assim. Cada um com a sua atitude, melhor pra você e pra mim. Toda noite eu peço a Deus que me dê sabedoria pra lidar com os problemas que rola no dia a dia. Todo mundo é fechamento na hora da putaria. Se eu cair no sofrimento, só quem banca é a família. Mas o mundo é isso aí, é pura realidade. É por isso que eu escolho cada vez mais amizade. Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir. Humildade é a essência, somar e dividir. Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir. Humildade é a essência, somar e dividir. Um dia a dia eu tô na luta, batalhando pra somar. Fofoqueiro que é assim, futrica pra comentar. Tu pode falar de mim, mas não pode me julgar. Não sabe da minha história, então não vem me criticar. Todo mundo me conhece, já sabe da caminhada. Puxa aí meu fundamento e vê se acha mancada. Seguindo na disciplina e sempre vai ser assim. Cada um com a sua atitude, melhor pra você e pra mim. Toda noite eu peço a Deus que me dê sabedoria pra lidar com os problemas que rola no dia a dia. Todo mundo é fechamento na hora da putaria. Se eu cair no sofrimento, só quem banca é a família. Mas o mundo é isso aí, é pura realidade. É por isso que eu escolho cada vez mais amizade. Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir. Humildade é a essência, somar e dividir. Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir. Humildade é a essência, somar e dividir.